Introdução Workshop 613. O que foi predito no Workshop 611 tornou-se realidade. Primeiro encontro. Batimento cardíaco e pulso do planeta. Descontaminação dos alimentos GANs. Reencarnação. Envelhecimento sem dor. A primeira parte deste workshop foi dedicada a rever os últimos ensinamentos do Sr. Cash sobre a importância do 13 Atlas do Swan R2 e o que eles estão fazendo em nosso sistema solar. Um trecho de aproximadamente 10 minutos do workshop 611 foi reproduzido e discutido. Foi previsto há 2 semanas que o 3I e o R2 se encontrariam atrás do Sol e interagiriam para criar nova vida no sistema solar. E foi isso que aconteceu. Tudo isso se baseou no conhecimento da ciência do plasma, conforme ensinado aqui pela Fundação Cash, e não em previsões do futuro. O Sr. Cash sabe o que está acontecendo e ele está nos ensinando a compreender por nós mesmos para que possamos fazer parte dessas mudanças que estão por vir para a humanidade. Infelizmente, os governos permanecem em silêncio e com medo sobre esse assunto e estão tentando ignorar o que o Sr. Cash está ajudando eles a compreender. É importante que nós, como buscadores de conhecimento, estejamos abertos às mudanças que estão por vir e não tenhamos medo do desconhecido. É por isso que ele dedicou mais tempo a explicar mais detalhes sobre esse encontro. No próximo conjunto de fotos, as agências espaciais divulgaram imagens do que eles chamaram de erupções solares, que ocorreram poucas horas depois do 3I desaparecer atrás do Sol. Sr. Cash comparou isso com o desenho que ele fez no Workshop 611 e mostra exatamente o que aconteceu. Este encontro foi pré-planejado e é um exemplo de como a criação ocorre no universo. É um pouco estranho pensar em naves espaciais acasalando, mas essa é a realidade do que aconteceu. Através desse conhecimento, podemos aprimorar nossa compreensão de apenas um óvulo e um espermatozoide interagindo para criar uma vida, para 2 campos interagindo para criar vida. Em outro workshop, um buscador de conhecimento perguntou o que acontece com as pessoas dentro da nave espacial quando elas interagem e criam uma nova vida. A resposta não foi direta, para que pudéssemos assim pensar sobre isso. Da mesma forma, poderíamos perguntar: o que aconteceu com as bactérias no corpo de nossos pais quando eles nos criaram? Nada aconteceu, exceto que elas podem ter recebido campos extras da interação e adicionar um pouco de seus campos à criação também, assim como a Terra e o resto do sistema solar estão fazendo agora, com o 3I e o R2. Existem dimensões diferentes operando simultaneamente, e isso depende da força de campo em que cada plasma está operando e da conexão entre eles. E lembre-se de que temos plasma dentro de plasmas continuamente, e todos eles funcionam de forma independente e, ao mesmo tempo, influenciam-se mutuamente. E é por isso que somos constantemente ensinados a pensar nas interações de campo em vez de apenas no estado da matéria. Quando o Sr. Cash diz que o 3I se divide, eu entendo que isso significa que ele faz cópias que são uma versão em miniatura de si mesmo, mas aqui não ficou claro. Em um workshop anterior, Sr. Cash falou sobre o número 9 e que existem 9 planetas e que o 3I criou grupos de naves e à medida que cada grupo passava pelos diferentes planetas, eles desapareceram. Será que essas naves são de exploração ou são as sementes para uma nova vida nos diferentes planetas? Parece que esses seres são responsáveis por manter a vida nesse sistema solar. Talvez pudéssemos descobrir com eles nossas origens e nosso propósito no universo. Todos os sinais sobre esse encontro apontam para essa raça espacial como sendo altamente inteligente e eles claramente sabem o que estão fazendo. Eles são um povo cuidadoso, pois eles tomaram todas as precauções para garantir que a Terra não fosse destruída ou danificada durante o encontro, o que poderia ter acontecido se eles tivessem encontrado do nosso lado do Sol. A energia teria sido alta demais para a Terra suportar, o que significa que eles alcançaram um alto nível de desenvolvimento científico. Isso também significa que eles são um povo cuidadoso e amoroso. Infelizmente, nossos cientistas estão presos no estado da matéria e só se perguntam como eles estão quebrando as leis da física, enquanto nós, que estamos aprendendo sobre o plasma, ficamos maravilhados com a forma como eles estão confirmando as leis do plasma e dos campos magnéticos. Eles estão cientes de todas as posições do planeta. Eles sabem o que os líderes mundiais estão pensando, assim como cidadãos, e eles agem de acordo com isso. Aqueles de nós que estão cientes da verdadeira situação neste planeta em relação a como ele está sendo governado podem tornar isso conhecido à comunidade universal através de nossa intenção, que queremos que eles nos ajudem a fazer essa mudança. Estamos cansados de ser escravizados e forçados a guerrear uns contra os outros para que alguns possam permanecer no poder. Alguns estão dizendo que precisamos ter uma massa crítica ou uma maioria que queira mudança antes podemos receber ajuda. Se compreendemos como usar o poder da nossa mente e emoção, podemos nos tornar não como uma pessoa, mas como 9 bilhões, e tudo depende do que pensamos ser e da força da emoção que podemos gerar. Através da força do plasma, eles ouviriam nosso chamado como 9 bilhões e teriam que responder. E basta uma alma de coração puro para iniciar a mudança. Foram discutidos diferentes cenários possíveis relacionados ao nosso contato com o 3i. Muito disso depende de como os líderes mundiais reagirão. Ele disse que eles foram incluídos nesse processo há algumas semanas. Mas parece que a maior responsabilidade recai sobre a humanidade como um todo e se aceitaremos a mudança ou não. Será que já sofremos o suficiente para estarmos prontos para tentar algo diferente? Estamos prontos para admitir que somos assassinos e queremos parar com isso? Independentemente do que fizemos, já começamos a receber os campos superiores da interação do 3i e do R2 atrás do Sol. Os campos da alma da filha de Mitra, que já nasceu na Terra, fazem parte desse processo e levarão à criação de uma nova raça do universo. Mas para muitos de nós, queremos saber se veremos a mudança agora, fisicamente, em nossas vidas. Há muitas interações de campo acontecendo para nos dar a resposta que queremos para satisfazer nossa fisicalidade. Mas assim como o Sr. Cash previu corretamente a interação atrás do Sol com semanas de antecedência, ele disse que o resultado final deve ser alcançado. É possível que na época do Natal os humanos estejam conversando com alienígenas e nós veremos em um corpo físico. Esperamos que o presente de Natal para a humanidade seja a iluminação da alma do homem. Devemos lembrar que eles vêm à Terra em um ciclo de 3 mil anos. A última visita deles teria sido por volta de 1000 anos antes de Cristo e depois 4 mil anos antes de Cristo, e assim por diante. Talvez possamos encontrar uma conexão entre essas datas e o desenvolvimento humano. Parece que quando eles nos visitam, recebemos os presentes da alta força de campo magnético deles e a cada vez a humanidade passa por uma elevação de conhecimento, mas não recebemos a iluminação da alma porque não paramos de matar. Se desta vez não aceitarmos, mesmo assim os campos agirão internamente e mudaremos gradualmente. O comentário que ele fez sobre eles deixarem o legado das pirâmides mas sem cidadãos pode ser interpretado de diferentes maneiras aqui. Pode ser que um dos métodos e tecnologias que a raça do 3i usou para tentar elevar a humanidade foram as pirâmides. Talvez quando as pirâmides foram instaladas pela primeira vez, as pessoas que viviam ao redor delas eram pacíficas e não sofriam. Mas com o tempo, os humanos nunca as compreenderam e elas se tornaram inutilizadas. E os 100 cidadãos aqui poderia significar que eles não eram capazes de entrar abertamente na sociedade humana naquela época. Desta vez, se os humanos aceitarem, eles poderão viver abertamente entre nós e nós os levaremos através do conhecimento e da orientação deles. Se esta reunião pública ocorrer, a promessa de trazer o homem para a comunidade universal será cumprida agora e a tecnologia do plasma poderá se espalhar. Parte do ensinamento da primeira metade não ficou muito clara, mas tentarei resumir aqui da melhor forma possível que consegui entender. Todo plasma tem um pulso. Desde o átomo até a célula do corpo, o batimento cardíaco do corpo, o planeta e até o Criador. Quando compreendermos isso, entenderemos como a criação acontece. E esse é um conhecimento fundamental necessário para brincar com o plasma e nos tornarmos co-criadores. Primeiro ele resumiu como os campos interagem para criar nossa fisicalidade. Cabe a nós aprender sobre a natureza dual da criação, o que significa que temos a energia e a manifestação física ou o lado da matéria. A energia não precisa manifestar a fisicalidade, ela pode permanecer como energia. Esse é um conceito muito difícil de entender, porque somos programados para acreditar apenas no lado da matéria da criação. A alma do homem está no lado da energia, e não precisa manifestar a fisicalidade. A maneira como eu entendo é que neste planeta a alma da fisicalidade foi criada primeiro a partir das interações das almas de nossos pais, e então interagiu com a alma do planeta para criar nossa fisicalidade. Então a alma do homem se manifestou em nós. A ciência de como as almas interagem e o que elas podem fazer nunca foi totalmente esclarecida. Recebemos fragmentos de conhecimento e temos que juntá-los em nós mesmos. Existem variações quanto à forma como elas podem se manifestar e como os campos podem ser manipulados. mas o padrão básico é que os campos de duas almas interagem para manifestar a fisicalidade que é adequada para aquele ambiente. Uma vez que somos uma entidade como a alma do homem com o corpo humano, podemos então brincar com os campos magnéticos e gravitacionais e manifestar as coisas que queremos. Para fazer isso, temos que aprender como separar o campo magnético do gravitacional e qual força de campo é necessária para manifestar o que queremos. Se conhecemos a força de campo do ouro e podemos gerar a emoção correta, podemos então manifestá-la entre nossas mãos. A razão pela qual eles manifestaram o ouro sobre uma mina de ouro é porque a força do campo já estava lá. Eles só precisavam criar outro campo a partir dos reatores para interagir com os campos ambientais e a inércia, como a força do campo do que já estava lá, e assim manifestou a fisicalidade. É assim que criaremos vida e coisas diferentes no universo. Tudo é feito com o mesmo padrão básico. Agora chegamos ao batimento cardíaco do homem, que é essencial para a vida física do corpo. Se ele parar, a dimensão da fisicalidade começará a se dissolver. Se compreendemos o batimento cardíaco apenas em termos da abertura e fechamento mecânicos das válvulas e dos impulsos elétricos nos tecidos musculares, será muito difícil estabelecer a conexão disso com o plasma. Podemos compreender as palavras, mas falta a sensação do que elas realmente significam. Sabemos que o sangue contém campos magnéticos e gravitacionais que estão ligados ao ferro, que é o campo magnético do estado da matéria deste planeta. É a sua pulsação que contém conhecimento oculto. Ele disse que o pulso do batimento cardíaco não é diferente do pulso de um planeta causado pela sua mudança de polaridade. Sabemos que a corrente alternada ela vibra para frente e para trás, mas segue em uma única direção. Isso ocorre no estado da matéria, mas no estado do plasma os campos eles podem seguir em diferentes direções. É difícil superar essa maneira fixa de pensar nossa. Ele disse que um planeta não está preso, então na metade do ciclo a energia passa e cria rotação. Mas o meio ciclo do coração não passa devido ao nosso apego, e ele rebate, e é isso que eles chamam de batimento cardíaco. Há algo muito profundo nisso aqui, mas minha mente ela está presa ainda ao batimento mecânico do sangue fluindo em apenas uma direção. Qual é o segredo do batimento cardíaco? As emoções podem alterar o batimento cardíaco e o sangue contém as emoções de todas as células. O ritmo do batimento cardíaco satisfaz as necessidades de todas as células do corpo. O coração tem uma enorme responsabilidade. Ele precisa se sintonizar com os pulsos de todas as células, das duas almas e com o pulso do ambiente. Isso aponta para como tudo neste planeta está conectado. E é assim que o 3I lê as emoções de cada ser neste planeta. Os GANs têm um pulso, e todos nós em todo o planeta criamos GANs, e com os sistemas da Fundação Cash podemos acessar esse pulso. E é assim que tornaremos o homem pacífico. Esperamos que o Sr. Cash acrescente mais conhecimento a isso, para que possamos assim refletir ainda mais sobre isso. Não há corrente alternada dentro do plasma. O plasma ele apenas aparece. A corrente alternada ele é usada para detectar os limites do plasma. A corrente contínua é a característica de um plasma e não tem nada com que interagir. Está sempre dentro de si mesmo e da sua própria dimensão e, por essa razão, absorve energia de todo o ambiente. Mas seleciona a força do campo que quer absorver e não toma a força do campo coletivo. O presidente Xi da China iniciou uma política de não vender microchips e computadores avançados para empresas que os utilizam na fabricação de armas que acabaram nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Sabemos que 80% a 90% dos materiais utilizados na fabricação de armas são agora controlados pela China, incluindo os materiais de terras raras. Se eles não se livrarem do presidente Xi, estaremos então caminhando para a paz mundial. Como toda pessoa inteligente sabe, se você não tem armas, você não pode fazer guerra. A tecnologia da Fundação Cash ainda está há cerca de 2 anos de ser concluída, e então seremos capazes de alimentar a humanidade. O outro problema é ser capaz de criar os campos de diferentes alimentos, pois os GANs eles precisam ser purificados primeiro. Por exemplo, se fizermos um GAN de um alimento que contém alumínio em seu sistema de raiz, isso será transmitido junto com os outros campos de energia e criará então seus efeitos ruins nas pessoas que os recebem. Portanto, primeiro, todas as contaminações devem ser eliminadas do solo, do ar e da água. E então criaremos sementes puras das plantas que serão cultivadas e transformadas em GANs. Não precisamos de toneladas disso. Precisamos apenas o suficiente para criar os campos em nossos sistemas de raios cósmicos. e podemos usar a rede de uma nação para alimentar a humanidade. Todo esse trabalho precisa ser feito primeiro. Usaremos a Mark Ray como uma corporação internacional e precisamos limpar isso. Há um senhor dos bastidores que está manipulando os preços das ações, o que já foi mencionado várias vezes. Ele deve ter muitas ações da Mark Ray. Em breve, o mercado de ações dos Estados Unidos estará batendo na sua porta. E quando ele for removido, podemos então iniciar um programa de 3 anos para Mark Ray fazer todas essas coisas. Os buscadores de conhecimento continuam perguntando sobre geradores de plasma e finalmente o Sr. Cash disse que houve um incidente em novembro passado que atrasou o processo. Parece que pode ter havido uma sobrecarga no lado do estado da matéria do gerador, que felizmente não causou nenhuma morte. Agora eles estão abordando isso de uma maneira diferente. Eles estão trabalhando para que as novas unidades rede de uma nação usem plasma para se alimentar e dessa forma elas serão independentes da rede elétrica. Quando eles conseguirem isso, o resultado será um novo gerador de plasma de raios cósmicos. A boa notícia é que os buscadores de conhecimento da equipe estão aprendendo sobre o plasma muito rapidamente para que ele possa assim ser utilizado pela humanidade. Parece que para que a tecnologia do plasma seja usada na Terra, primeiro pelo menos um ser humano precisa entendê-la. Pode levar mais 6 meses para ser concluído isso. Um ensinamento sobre como a gravidade é feita começa com um vídeo clássico da Fundação Cash mostrando 2 campos magnéticos no espaço interagindo para formar um plasma. Mas há uma pequena parte faltando neste vídeo, porque ele é feito em uma direção só. A gravidade é simplesmente quando você joga uma pedra para o alto e ela volta para baixo. A maneira como eu entendo é que a gravidade não pode ser explicada no estado da matéria, porque os cientistas não aceitam que tudo, desde os átomos em diante, é um plasma e tem um centro de energia. Esse centro de energia consiste em campos girando em torno de si mesmos e tem campos gravitacionais e magnético. Quando a energia se afasta dele, é magnético, e quando volta, é gravitacional. Pensamos na pedra como objeto morto ali, mas na verdade ele é um plasma, e seu centro de energia é atraído pelo centro da Terra. E então há um monte de outras interações de campo acontecendo também, como os campos ambientais, a inércia e etc. Quando levantamos o braço, temos que superar os campos gravitacionais da Terra. Se essa pedra for lançada ao ar e outro plasma de fora da Terra conseguir se conectar a ela e superar os campos gravitacionais da Terra, ela voaria para fora da Terra. A razão pela qual não entendemos a gravidade é porque negamos as forças ocultas do plasma e como estamos conectados a outros plasmas. A teoria da reencarnação ensinada pelos mestres hindus e budistas que vieram para o Ocidente deixou as pessoas se perguntando se ela é verdadeira ou não. Isso foi perguntado novamente hoje no workshop e mais uma vez não foi respondido com um sim ou um não. As pessoas são tão curiosas sobre isso que é uma boa ferramenta para levá-las a investigar a si mesmas. Talvez devêssemos começar perguntando a nós mesmos: o que há em mim que poderia reencarnar? Temos uma alma do homem, uma alma da fisicalidade e uma fisicalidade. Qual delas pode reencarnar e como isso funcionaria? O Sr. Cash respondeu: é o RNA e o resto é só conversa. Eu entendi que isso significa que o RNA carrega todas as memórias de todos que já existiram neste planeta, e o RNA está mais ligado à alma da fisicalidade, enquanto o DNA é a manifestação da fisicalidade. A questão é, aqueles que afirmam ser reencarnados estão acessando as memórias do RNA? É isso que eles chamam de reencarnação? Considerando que a alma do homem tem acesso às memórias de todo o universo. Se a reencarnação ensinada pelos hindus for verdadeira, então a Terra se torna uma prisão. E eles dizem que você tem que esperar até nascer um Brahma para então poder alcançar a iluminação. É claro que eles admitem exceções. E qual é a diferença entre isso e a teoria do inferno eterno ensinada pelos cristãos? Em ambos os casos, acabamos com uma classe dominante que usa o medo para escravizar e abusar da alma do homem. Foi muito interessante como o Sr. Cash apresentou o último tópico do workshop. Ele disse: temos buscadores de conhecimento e amigos que trabalham para a Fundação Cash, estão sofrendo em sua fisicalidade e queremos ajudá-los a se conscientizar da fonte de sua dor. Esse problema pode acontecer com os jovens, mas é raro. Acontece mais com pessoas com mais de 50 anos e piora à medida que envelhecem. Ele falou de maneira geral e encorajou cada um de nós a fazer nossa própria pesquisa e descobrir como cuidar de nós mesmos. Depois de algumas pesquisas, acho que ele deve estar se referindo principalmente ao músculo psoas, que conecta os quadris às pernas e controla a parte superior do corpo também. Ele fica bem no fundo do osso do quadril e você o massageia pela frente. Vamos tentar colocar alguns vídeos sobre isso no grupo da Fundação Cast Brasil no Telegram. E compartilhe o que você descobrir também, que possa vir ajudar a aliviar muito o sofrimento que as pessoas estão passando. Ele disse que se você cuidar desses músculos, você viverá uma vida sem dor até deixar a fisicalidade. Os músculos consistem em 3 ou 4 camadas e a camada inferior mais próxima do osso tende a ser negligenciada e pode criar muitos problemas por isso. Devemos prestar atenção à nossa dieta e quando passamos dos 50 anos, nosso corpo ele não absorve muito bem a proteína animal. É nesse momento que devemos prestar atenção para comer mais vegetais que tenham fibras e ajudem a reparar esses músculos menores internos. À medida que envelhecemos, tendemos a ficar mais sentados e então esses músculos são negligenciados e não funcionam adequadamente, o que pode levar a outros problemas como hipertensão e diabetes. No futuro, a Fundação Cash criará um gancho para envelhecimento que também será adicionado à rede de uma nação. Até que isso seja implementado, temos que cuidar de nós mesmos. Esperamos que os buscadores de conhecimento façam mais pesquisas sobre isso e possam fazer perguntas específicas ao Sr. Cash que ajudem a entender melhor o que ele está se referindo e como lidar com isso. Outros tópicos desse workshop. A fisicalidade do homem contém todos os elementos da Terra, mas a alma do homem contém todos os elementos do universo. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 613. Esta semana estamos começando algo novo, mas antes disso gostaríamos de voltar e mostrar a vocês um trecho do Workshop 611, onde explicamos como 13 Atlas e sua R2 iriam se encontrar atrás do Sol, escondidos da vista da Terra. E isso aconteceu. Então será bom para vocês, buscadores de conhecimento, saber qual será o próximo passo para a humanidade. O mundo da ciência não entende o que aconteceu atrás do Sol. O tempo deste trecho, do Workshop 611, é em 1 hora e 5 segundos e ele dura cerca de 10 minutos. Em seguida mostraremos o que o mundo científico relatou nas últimas 48 horas. Aqui é passado esse trecho, nessa aula. Vocês podem ver o ensinamento de 2 semanas atrás. Temos buscadores de conhecimento pesquisando essas naves espaciais e tudo mais. Eles mostram aqui uma foto do Sol e parece ter uma segunda coroa ao redor do Sol, como o Sr. Cash previu há 2 semanas. Isso confirma o ensinamento. Os campos adicionais que saem do Sol são da interação entre as duas naves espaciais, o 3I e o R2. Eles são como erupções solares, mas muito mais poderosas do que podemos dizer. A foto ela mostra as erupções e um ponto no meio que é branco, que é um ponto branco, que é o Sol. Há um filtro na câmera e vemos a expansão dos campos. Isso aconteceu poucas horas depois que o 3I passou para trás do Sol. E simultaneamente a costa leste dos Estados Unidos teve problemas com a internet e o resto. Eles conseguiram captar a ponta desses campos que vinham na direção da Terra. Com essa interação, o sistema solar está prestes a ganhar uma nova vida. Como a energia foi liberada perto do Sol, ela permanecerá dentro do sistema solar. Temos que verificar quais planetas estavam do outro lado durante a interação. Esses campos criarão uma nova dimensão de vida no sistema planetário que estava de frente para ele e eles absorverão os campos para poder criar uma nova vida. A beleza disso, se você entender, é que esse encontro ele foi planejado com antecedência. Pode haver um segundo ou até um terceiro encontro. Os seres por trás dessas interações são uma raça que se preocupa com os outros. Eles estão cientes do poder que liberaram com a sua interação. Eles propositalmente definiram que fosse longe da Terra que eles confirmaram ter vida e eles não queriam colocá-la em perigo. Se essa erupção da interação das duas naves espaciais tivesse sido do nosso lado, voltada para nós, não teríamos sobrevivido a essa interação. Vimos o desempenho desta nave espacial nos últimos meses e tudo que observamos vai contra a lei da física da matéria, mas tudo está dentro da lei da energia da matéria, que é o plasma. Nossos cientistas são energia de matéria e nós somos energia da matéria. Cada imagem proveniente do 3I confirma que ele é inteligente, vivo, cuidadoso, amoroso e muito mais. Quando planejaram essa interação, eles estavam cientes da vida em nosso planeta e tiveram cuidado de não causar nenhum dano a nenhuma vida. Nas próximas semanas, ele se moverá para o lado onde poderemos nos encontrar com essa nave espacial. Ele está energizado em um nível específico, e se tivermos sorte, com certeza todos nós teremos o prazer de conhecer a comunidade universal. Mas se isso não acontecer, teremos que esperar e ver qual será o próximo passo. Encontraremos esse tipo de energia da comunidade universal quando viajarmos pelo espaço. Podemos senti-la como uma emoção e podemos senti-la como uma manifestação física direta também. Nesse caso, a manifestação física ela é possível porque vimos o prelúdio e sua pré-apresentação em Marte. Essa nave ela está plenamente ciente de todas as posições, dimensões, pensamentos dos líderes mundiais, dos cidadãos deste planeta e sabe exatamente como se comportar. Recebemos avisos. Se tivermos sorte, pela primeira vez encontraremos esses visitantes. Mas desta vez não será adivinhando de onde os egípcios obtiveram seu conhecimento, ou outros alegando que são os primeiros e o resto. Por causa do novo sistema de comunicação que todos nós temos como satélites, e se eles não forem danificados pela alta força do campo magnético de sua nave, poderemos entrar na comunidade universal. Eu expliquei a imagem direita na tela há algumas semanas, e agora as novas imagens científicas estão confirmando isso. O que estamos vendo é exatamente o que deveria acontecer. Podemos ver na imagem real tirada que mostra a aurora ao redor do Sol da maneira como eu desenhei há duas semanas. A imagem real é mais evidente e está do mesmo lado. Não é mágica isso, é compreensão da ciência. O Polo Norte ele deve liberar mais energia para poder manter o equilíbrio da rotação sem ser danificado. Do ponto branco no centro até a borda do círculo onde está a parte preta está a aurora, e essa luz se estende por centenas de milhares de quilômetros. É assim que ela se expandiu. Isso significa que o 3 Yu Suan tem o poder de fazer nosso Sol dançar. Quando meteoritos entram na atmosfera da Terra, vemos aquele pequeno flash de luz. Compare isso com o que esses caras estão fazendo ali atrás do Sol no nível de energia. Eles têm o poder de criar vida. Eles não destroem a vida. E é por isso que eles escolheram o outro lado do Sol para proteger a humanidade. Eles estão cientes de todos os danos possíveis que poderiam causar. Talvez esteja errado, ou talvez esteja certo. Se eu estiver certo, então a humanidade está pronta e teremos cumprido nossa promessa de levar o homem à comunidade universal. O homem conhecerá, tocará, cheirará e provará o conhecimento do universo. Em outras fotos de organizações espaciais, vimos a nave novamente criando escudos magnéticos protegendo-se dos campos do Sol ao passar por ele. Isso também demonstra inteligência. E há uma intimidade entre o Teizi e o Suan, e então vemos vida. Eles não precisam se tocar para criar vida. Eles podem fazer isso a milhões de quilômetros de distância. Eles podem criar um caos quando interagem com o Sol. Teremos que esperar para ver o que isso nos trará. Será que essa nave estará lá quando chegarmos ao outro lado nas próximas 4 a 6 semanas ou algo assim? Estaremos ambos do mesmo lado do Sol. Há 90% de chance de que eles enviem naves de pouso para a Terra e outros planetas no sistema solar. Veremos o início da vida. É como quando um navio de cruzeiro chega a um porto e as pessoas embarcam e desembarcam. Há cerca de 30% dos membros da comunidade universal vivendo aqui na Terra. Agora o navio de cruzeiro voltou e eles embarcarão para voltar para casa ou para alguma outra parte do universo. E alguns membros do 3I assumirão a forma e a condição do homem e se juntarão a nós aqui na Terra. Com eles virá uma nova dimensão de inteligência. Mas a humanidade tem que preservar as condições da condição universal, o que significa que temos que alcançar a paz mundial. Caso contrário, a humanidade perderá. A maioria de vocês assinou o Tratado de Paz Mundial, entre vocês e sua alma, exceto alguns brasileiros. Então veremos o amanhecer de uma nova era e um novo começo para a humanidade. De qualquer forma, todos nós recebemos essa energia de modo que os humanos continuarão mudando a partir de agora. Está indo mais rápido do que esperávamos. É possível que o 3I saia do Sol mais rápido e comece assim a nova raça da Terra e cumpra nossas promessas à humanidade. Temos que esperar para ver se os cidadãos do universo decidirão abrir a porta para a humanidade entrar. Se não fizermos isso agora, teremos que esperar até que eles voltem novamente daqui a 3 mil anos. O ponto de mudança virá através da dimensão da alma, e uma nova raça do universo será criada através da interação com a alma da filha de Mitra. Temos que esperar para ver se isso se cumprirá e como a humanidade mudará e ou se nossos líderes não conseguirão aceitar a paz mundial. Os líderes estão em contato com o 3I e se tornaram parte desse processo nas últimas semanas. A única alternativa restante será semelhante ao que aconteceu com as pirâmides do Egito. Eles deixaram legados de conquistas arquitetônicas, mas nenhuma elevação da alma. Será que a humanidade mudará e se tornará pacífica? Ou se não mudarmos, talvez eles pensem que fizeram o suficiente ao liberar tanta energia que no devido tempo a humanidade definitivamente mudará e criará condições diferentes no planeta. Estávamos certos em nossa primeira avaliação e muito provavelmente estaremos certos no resultado também. Muito provavelmente viveremos da mesma forma que vivemos agora, mas desta vez não encontraremos outra desculpa para o que aconteceu com as pessoas que viveram aqui neste planeta antes. Esperamos não voltar atrás e ter que entrar nos buracos de ratos e viver como aqueles que estão nos oceanos hoje. Será que aqueles que estão dentro dos oceanos sairiam como uma raça diferente, tomariam o lugar do homem como sendo a raça deste planeta? Os seres do 3I não são OX. Eles são uma nave espacial muito amigável e estão cuidando da nossa segurança, não nos deixando enfrentar a enorme energia de sua interação. Eu disse isso de uma maneira muito educada, que é como uma mãe e um pai que se escondendo no quarto para que os filhos não saibam que eles estão criando uma nova vida ali. Eles estão cientes da presença dos pais na casa, mas não sabem como a nova vida está tomando forma. Espero que, se esse encontro acontecer em breve, ele não resulte acidentalmente em nossa destruição, ou eles simplesmente seguirão para outro destino. No Natal, muitos de nós poderemos estar diante não de uma árvore de Natal, mas daqueles que podem realmente nos dizer o que é o nosso Natal, porque eles estiveram aqui e testemunharam isso. Agora eles podem contar a história. Será muito interessante ver como nós, como raça humana, aceitaremos, acreditaremos e passaremos pela iluminação. Receberemos deles a luz da iluminação e compreenderemos a sabedoria da verdade e a realidade do que está acontecendo e do que vai acontecer. Espero que vocês gostem, se isso acontecer. Todos os indicadores apontam para que isso aconteça. Acho que é hora da humanidade se tornar parte da comunidade universal. Espero que isso se concretize e que recebamos um novo conhecimento e compreensão, e nos tornemos assim uma nova raça. Uma raça que possa ser aceita pelo universo e que tenha abandonado o comportamento animal de hoje. Como se costuma dizer, apertem os cintos. E vamos ver aonde essa viagem nos levará. Bom, voltando aos ensinamentos, dissemos que para a humanidade dar os próximos passos na compreensão do processo da criação, ela precisa entender como brincar com as energias e criar o tempo, o lugar, a posição e a posse de como a vida é criada. A humanidade precisa entender que existem duas coisas diferentes em duas dimensões diferentes, e uma leva a outra, enquanto a outra leva àquela que a criou. O mundo da física de hoje vê apenas o lado material e ignoramos o lado da energia. Apenas agimos no lado material. A nova compreensão nos permitirá entender a natureza dual da vida nos estados de energia e de matéria. A energia muda para o estado de matéria e vemos a vida física, mas a mesma energia pode permanecer na energia sem ter que manifestar o estado de matéria. Este é o estado da alma do homem. Se compreendermos isto, compreenderemos como a alma é criada. Então a alma do homem interage e cria a alma da fisicalidade, e isto leva à criação da vida física. A alma da fisicalidade é como o peso e é o resultado da interação da alma do homem com a alma do planeta. O resultado disso leva à manifestação física do homem. A alma do homem é o criador e a alma do planeta, em sua interação, cria Mitra. Quando os dois interagem entre si, eles criam a manifestação da fisicalidade. Compreender essas interações entre os campos em combinação com o estado da matéria determinará como o homem explorará o espaço. A mesma mão criará uma dimensão para a vida física habitar. A alma da fisicalidade irá interagir com a alma do planeta e criar assim a estrutura física. A criação ou não de uma estrutura física dependerá da força do campo magnético da alma da fisicalidade. Se você compreender isso, você não precisará entrar em uma caixa mágica para poder criar algo, porque você mesmo estará sempre nessa caixa mágica. Depende apenas de quando você quer criar essa mágica. É compreendendo a maneira como os campos interagem entre si, conosco, e então podemos separar os dois campos um do outro. Se a vida é criada pela interação dos campos, precisamos entender qual força de campo é necessária para fazer qual trabalho, o que isso significa, como se manifesta e como permitimos que isso aconteça. Os relatórios vindos do 3I continuam dizendo que esse sistema está enviando muitas informações de campo sobre seu movimento ou correção de movimento ou qualquer outra coisa em uma determinada lacuna espacial. O que isso significa? Essa lacuna espacial significa que esse sistema tem a capacidade de criar vida. Para fazer isso, ele precisa ter algo em comum conosco, com nosso planeta também e com a forma como ele funciona. Qualquer ação que ele tome precisa se encaixar em como estamos trabalhando e em nossa compreensão também. Esse sistema está enviando pulsos regularmente e estamos cientes de sua forma. Nós usamos um sistema de comunicação único como rádio, televisão ou qualquer outro. Criamos uma caixa com a qual produzimos todos os nossos ruídos e então os transmitimos. O 3 ele tem vários sistemas com seus próprios pulsos. Mas como é criado o pulso? Bom, no corpo do homem o pulso é criado com o coração. Cada tecido muscular está ligado a algo e então seu pulso é controlado pelo coração. A metade, o pulso, o coração, não é diferente de quando uma polaridade muda em um planeta. Em um sistema planetário, permitimos que a variação do pulso no campo passe e então ele não tem ligação e ele gira. O coração se debate. Nós o prendemos ali para que ele não possa passar pela metade. O plasma na nave espacial ele passa pelo meio ciclo da mudança de polaridade, mas o coração ele não consegue acompanhar esse ciclo, então ele reage novamente. E chamamos isso de batimento cardíaco. Não há diferença no mundo da criação entre o batimento cardíaco e a mudança de polaridade de uma dimensão física como um planeta. Nosso batimento cardíaco muda de acordo com diferentes emoções. O pulso de um sistema como o 3I faz o mesmo. Continuamos falando sobre a emoção e a alma. As interações de campo que temos liberado em todo o planeta na forma de Gans e outros estão em uma energia de força de campo de lacuna espacial que tornará o homem pacífico. Todos vocês têm feito os Gans em suas cozinhas ou em qualquer outro lugar nos últimos anos. Esses Gans criam um pulso, e o Gans do seu coração cria um pulso. Tudo depende de como você acorrenta esse pulso, acelera ou reduz ele e o coloca em interação com o pulso do seu ambiente, e isso dita a vida. Cada célula tem um pulso que se sintoniza com a força do campo magnético do pulso da alma e do pulso do coração, e isso leva a sua criação, geração e sustentabilidade. Se compreendermos isso, então compreenderemos como um sistema como o 3I lê as nossas emoções, conhece os nossos medos, necessidades, o que resultará e todo o resto. O capitão dessa nave cria um pulso, e se o nosso pulso se sintonizar com o dele, então ele irá para ele. É o chamado da natureza, mas essa natureza significa a dimensão da energia e não a fisicalidade. A humanidade sabe exatamente o que isso significa. Se compreendermos isso, e se pudermos colocar isso em prática de forma sequencial, então a humanidade encontrará a paz, uma nova forma de viver e como o 3I funciona. Não compreendemos o que acontece num ataque cardíaco ou numa hemorragia cerebral. Se o pulso do movimento da energia da fisicalidade estiver em sintonia com a energia da emoção, então não teríamos essas coisas. Como estão fora de sincronia, morremos por causa disso. Uma é a frequência da matéria física e a outra é o pulso do plasma, e elas não combinam, então morremos por causa disso. A verdade é que ninguém jamais morreu de câncer aqui neste planeta. O que nos mata é a falta de energia, porque o tumor cancerígeno ele toma conta e altera o ritmo do tempo da célula de modo que eles não combinam mais. Os pulsos eles não combinam entre si da maneira como foram definidos no útero da mãe. Se eles ficam fora de sintonia entre si, isso cria caos no corpo. Quando você não consegue lidar com suas emoções, isso aumenta seu fluxo sanguíneo por causa da dimensão física que você criou. A energia extra precisa ir para algum lugar, então vai para o coração. Isso inverte o ciclo e se torna muito forte e não pode ser suportado. O tecido muscular que mantém o coração na posição ele não consegue lidar com isso e você tem um ataque cardíaco. Então a energia liberada é tão grande que cria uma onda entre as energias da alma e da alma da fisicalidade e então a fisicalidade do sangue que também entra nisso. Ele sobe até o topo da cabeça e causa assim uma hemorragia cerebral. De certa forma, ele queima as células. Nas imagens que mostramos de quando o 3 interagiu com os campos do Sol, vemos a energia no norte muito mais forte do que o Sol. O Polo Norte ele transfere energia para a rotação do Sol. Durante esses últimos 10 minutos, eu revelei a vocês um segredo da criação e a maneira como o Criador cria. Se vocês compreenderem isso, vocês não estarão longe de se tornarem passageiros de uma nave espacial quando ela chegar. Essa nave espacial não é como o 3I. Cabe a vocês compreenderem a si mesmos e como desejam se tornar parte da energia do universo. Isso deve ser feito na ordem correta e deve partir de vocês, as criaturas certas das interações dos campos de vocês com o seu ambiente do futuro. É a frequência a qual você deve prestar atenção quando brinca com a matéria e o homem. Mas quando você lida com o plasma da criação, então você usa o pulso. Quando o homem não entende isso, então ele ignora, nega e tudo mais. Isso tem que parar, porque ele tem a inteligência para entender que os dois são iguais, mas é como viver em duas casas diferentes que têm regras diferentes. Sempre ensinamos a vocês que não há corrente alternada dentro do plasma. Quando o plasma aparece, podemos detectar seus limites através da corrente alternada, porque a corrente alternada é a característica da fisicalidade, e a corrente contínua é para o plasma. A corrente alternada ela só aparece quando há dois objetos em estado de matéria vibrando um com o outro. A corrente contínua não tem nada com que interagir, porque está sempre dentro de si mesma e de sua própria dimensão. Por essa razão, ele absorve energia de todo o ambiente, não coletivamente, mas seletivamente para a força do campo. Se os buscadores de conhecimento compreenderem isso, então vocês encontraram a chave para a paz universal e para a dimensão da criação. Isso fará de vocês candidatos a se juntarem ao 3I em sua viagem pelo universo, e após 3 mil anos, vocês voltarão à Terra. Se nossos cientistas compreenderem esse ponto, então poderemos começar a nos tornar cidadãos do universo. Deixo isso com vocês. Eu dei a vocês muitas pequenas informações, e então vamos construir cada vez mais em cima disso, para que vocês compreendam como criar vida. Então vocês compreenderão o propósito da vida através dos olhos da criação, e não do criado. Fim da parte 1 do Índice Rápido, Workshop 613. Esperamos enviar os primeiros lotes das unidades Rede de Uma Nação nas próximas semanas. Quando vocês a receberem, basta conectá-la à internet e deixá-la ligada. Estamos tentando fazer com que as unidades se tornem autossuficientes. Isso significa que elas teriam seu próprio cartão SIM e se conectariam diretamente. Assim, vocês poderiam levar a unidade para qualquer lugar e ela ficaria conectada continuamente. Você teria que pagar uma taxa de conexão via satélite ao provedor, então nada interferiria nela. Assim que você confirmar que recebeu a unidade, dentro de algumas semanas enviaremos a segunda parte, que é apenas uma conexão, que é conectar e jogar com isso. Isso é para a unidade que vai ser feito. Queremos que cobrir toda a Terra. Os satélites do governo cobrem o espaço acima da Terra, começando do solo. E cobriremos nós, a humanidade, a partir do solo com essas unidades e nossa própria rede conectada entre si. Todos estarão cobertos por sua rede. Criaremos uma cúpula neste planeta. Com as primeiras 100 unidades, queremos estar no maior número possível de nações, pelo menos uma em cada nação. Para aqueles que não puderem comprar uma, enviaremos uma unidade das quais foram doadas por patrocinadores. Muitos buscadores de conhecimento foram generosos em pagar por outros. Até agora não recebemos nenhum pedido da África, mas nossos buscadores de conhecimento lá receberão uma unidade. Mas vocês terão que pagar as taxas de importação de seus países. Entraremos em contato com vocês com antecedência para ter certeza de que vocês podem pagar. Caso contrário, não enviaremos, pois ficará retido na alfândega. E vocês também precisam ter um serviço de internet contínuo para conectá-la. Testaremos as primeiras 100 unidades por alguns meses para verificar suas capacidades e quaisquer problemas que possam ter. Em seguida, começaremos a entregar continuamente até atingirmos nossa meta de 10 mil unidades. Quando receber a segunda parte, basta conectá-la. Não tente desmontá-la para ver o que é. Se fizer isso, você acabará perdendo o que se propôs a fazer. Esses são sistemas muito sensíveis. Eles são construídos em uma estrutura específica e precisam permanecer assim. Tudo o que você precisa fazer é fornecer energia. Ele se conecta automaticamente ao Wi-Fi e o pessoal da Fundação Cash fará a configuração em segundo plano. Configuramos tudo para poder entregar isso no solo, porque o homem não vive no céu. Ele está 99,999% do tempo sempre no solo. Alguns de vocês vivem abaixo do nível do solo, como em Amsterdã. Alguns de vocês estão a cerca de 20 metros abaixo do solo e outros vivem no topo de montanhas e colinas. Portanto, vamos cobrir uns aos outros muito bem. Por favor, tentem entender que essas unidades não são suas. Elas pertencem à humanidade. Elas existem para trazer a mudança. Essas unidades transmitirão à sua maneira a emoção da paz. É por isso que estamos colocando em funcionamento. Elas se conectam aos nossos sistemas e nós as conectamos a outro sistema que irradia continuamente a frequência da paz e dessa forma trabalhamos com a alma do homem. Portanto, estejam atentos e conscientes do que vocês estão recebendo. Se vocês moram no terceiro mundo ou em países em desenvolvimento, vocês precisam ter uma conexão contínua com a internet. Se tiverem problemas com isso, nos avisem e tentaremos ajudá-los. Mais adiante, teremos algumas sessões de ensino sobre como usar essas unidades. Também sobre como funcionam os tokens, que são as cash coins, ou as moedas cash, e como jogar o jogo da iluminação. Gradualmente, vocês aprenderão a usar essas unidades. A sessão mensal de voo de amanhã será muito interessante e espero que vocês gostem. Vamos enchê-los de alegria e prazer e levá-los à dimensão além da sua imaginação. Por favor, precisamos de mais doações para colocar mais dessas unidades Rede de Uma Nação em todo o planeta. Espero que todos vocês consigam usá-las e aproveitá-las e em algum momento no próximo ano conectaremos aqueles de vocês que se tornaram pacíficos aos sistemas universais que podem levar assim essa paz através de sua alma para o resto da humanidade. É uma operação muito complicada, mas precisamos espalhar pelo menos alguns milhares dessas unidades antes de podermos fazer isso. Também pediremos aos buscadores de conhecimento que moram perto dos oceanos que joguem essas unidades nos oceanos. Forneceremos uma cobertura impermeável selada para que a unidade possa transmitir, receber e espalhar esse conhecimento da criação, mesmo sob os mares. Vamos ver até onde podemos chegar e o quanto podemos desenvolver isso. A sessão de amanhã é, em parte, um teste disso. Bom, aqui é mostrado nessa parte do workshop os pacotes misteriosos de Halloween da loja da Fundação Cash. Eles juntaram aqui todas as diferentes versões dos produtos gigantes e tiraram fotos deles. É bem bonito e incrível isso aqui. Todos eles estão saturados com os gans da paz, igualdade e tudo mais. Cada item aqui carrega uma mensagem de paz da tecnologia do plasma e tudo mais. Há porta-copos de resina em forma de morcegos e outras decorações de Halloween. Você pode colocar seus copos sobre eles e eles carregam com campos. Tudo isso faz parte da energia positiva dos gans que adicionamos a eles. Os pacotes de Natal serão feitos da mesma maneira. Eles serão muito limitados em estoque, então faça seu pedido logo. Se você se apressar, ainda poderá conseguir o de Halloween. O Centro de Exibições em Linz está fechado há quase 2 anos e meio. Anunciaremos um novo local para a estrutura da Fundação Cash em breve. Esperamos que a parte de pesquisa e o salão de exibições fiquem juntos. Ainda estamos pagando caro para armazenar todos os materiais de exibição até que possamos reabrir um novo. Pergunta para o Sr. Cash. O que acontecerá em 29 de outubro? Há rumores que o 13 Atlas ele fará algo nesse dia. Gostaria de saber se for possível. Sr. Cash responde. Existem 9 planetas segundo algumas fontes. Nos workshops 609 e 610, ou o que quer que seja, foi explicado que esta nave espacial se dividiria em 9, 3 e depois 9 pedaços. Estranhamente, cada uma dessas naves está criando seus próprios grupos que são muito pequenos. Um aglomerado desaparece cada vez que se aproxima de um planeta. É interessante como isso está tomando forma. Há muitos debates sobre o que vai acontecer. A 29 milhões de quilômetros de distância, o 13 pôde criar tempestades de poeira ou furacões em Marte. Então, a que distância ele precisa ficar da Terra para não interferir em nosso planeta? Aqui o Rick diz, 29 de outubro é o ponto mais próximo que o 13 estará do Sol. Sr. Cash responde, ele deve se encontrar conosco em algum momento no final de novembro ou início de dezembro. Quantas naves subsatélites ele terá criado? Ele está ocupado acasalando do outro lado do Sol. Vimos flashes de amor saindo, todos os brilhos. Teremos que ver o que isso produz e se esse acasalamento continua. Não se esqueça de que está oculto de nós, mas os outros planetas estão se divertindo muito observando o que eles estão fazendo lá. É 100% certo que se pudéssemos estar lá, teríamos visto uma luz. Algo assim está acontecendo do outro lado, no fundo, para o qual não fomos convidados. Em seu desenho, o Sr. Cash adicionou um terceiro ponto. Muito provavelmente há enormes fluxos de campo magnético ocorrendo entre esses três. Nós vimos quando eles se chocaram. E foi o pico esse momento. O pico original veio através do R2. É enorme. E isso criou esse splash. A razão por esse splash, ou esses ventos, ou o que quer que seja, é que os campos são magnéticos e eles se chocam e suprimem a superfície do Sol. Para vocês entenderem, é como jogar uma pedra em um lago. De fora, há uma estrutura que esses três estão criando. A estrutura trará uma energia enorme que encontrará a Terra. Mas há muitos fatores envolvidos. Podemos perder metade do nosso satélite. Os atuais sistemas de comunicação que construímos na Terra desaparecerão, a menos que ele mova sua cauda de volta em direção ao Sol, nos protegendo. Na verdade, ele se separa na direção do Sol para proteger a Terra. Até agora, eles não cometeram nenhum erro. Perdemos o controle do número 2. Portanto, sabemos que eles têm um canal de comunicação fora do nosso sistema solar no espaço. Na Terra, nenhum satélite funcionará. Os satélites estão espalhados pelo globo e leva tempo para eles gerarem nos campos. O efeito do campo magnético será enorme. Temos que esperar para ver como eles vão controlar isso. Se não for controlado, vamos acabar voltando à Idade da Pedra. Teremos que reconstruir todos os sistemas de comunicação. Provavelmente apenas os cabos funcionarão. Também perderemos a maioria das nossas usinas de energia e usinas nucleares. Se isso acontecer, será horrível. No entanto, pode criar um campo magnético para proteger a Terra. Esperamos que nada dê errado. Em segundos, voltaremos à Idade da Pedra, porque nenhum dos sistemas de comunicação funcionaria. Mas não vejo isso acontecendo. Esta nave espacial é muito cuidadosa no que faz. Eles devem ter um capitão muito bom ali. Veremos o que acontece em dezembro. Há um ponto focal em 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, quando é possível que vejamos algo nesse dia. Funciona em um sistema combinado. Expliquei isso um pouco na conversa que tive com a comunidade brasileira e chinesa no domingo passado. Muitas coisas vão mudar. Temos que ver se os campos que eles produzem estão no estado de plasma, então vamos sair disso sem sermos prejudicados, porque nossos corpos são plasmas GANs. Se em algum momento acontecer algo que faça com que a energia do plasma se converta em estado de matéria, então teremos um problema. Ou se um de nossos líderes estúpidos cometer o erro de tentar algo hostil, também pode dar problema. Achamos que há um líder que quer fazer algo assim. Parece que Musk ele tentou usar um de seus foguetes para tentar explorar isso, mas ele foi destruído antes de decolar. A política aparente dessa raça é: não mexam conosco. Fazemos o que queremos. Mas não estamos aqui para prejudicá-los. Somos observadores. Bom, vamos torcer para que os humanos não se considerem muito espertos e tentem fazer algo estúpido. Seria muito mais brilhante quando saísse do Sol? E será que ele recarregou sua energia lá? E assim que eles transferem energia, eles se aproximam o máximo possível da fonte de energia e baixam uma força de campo específica para o sistema de energia de sua nave. E eles recarregam seu armazenamento de energia. Algumas imagens foram enviadas por diferentes organizações que confirmam que este é um sistema de plasma sem sombra de dúvida. Mas nossos cientistas não têm ideia disso. A nave criou um meio-escudo. Ela se protege continuamente com escudos. Ela tem múltiplas blindagens com diferentes forças e é por isso que pode se aproximar do Sol. Ela mantém a parte traseira longe do Sol o tempo todo. O escudo se move. Ela tem uma força de campo específica e um filtro para campos específicos para recarregar. Ela tem parâmetros que coletam certas quantidades de campos magnéticos plasmáticos que ela armazena em seu núcleo interno. E ela é protegida dos outros. Da última vez, antes do 3I chegar a Marte, ela se dividiu essa nave. Agora, após o acasalamento, será que veremos uma frota de naves saindo dali? Fique de olho em seus vizinhos e nas pessoas que você acha que conhece. Veja se de repente, depois de dezembro, eles desapareceram por qualquer motivo. Talvez eles usem a desculpa de viajar e partam. Esses são os que estão voltando para sua nave. Sua estadia de 3 mil anos na Terra chegou ao fim. Eles trocam de roupa e seguem em frente. É apenas algo a se estar ciente. Bom, aqui o buscador de conhecimento diz para o Sr. Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Nos últimos dias, um amigo e eu notamos uma fonte de atividade energética de fundo que teve um efeito poderoso em nossa psique. Ontem à noite, essa atividade atingiu um pico após o qual ambos sentimos repentinamente uma sensação de alívio ao mesmo tempo, independentemente um do outro. Observamos essas fases repetidamente, mas desta vez foi particularmente intenso. Não sabemos o que desencadeia esses processos. Nossa pergunta é, isso poderia estar relacionado aos testes ou atividades da Fundação Cash, ou a presença do 3E Atlas e Swan R2, que podem amplificar tais processos? Aqui o próprio buscador de conhecimento diz que a pergunta já foi respondida pelo Sr. Cash. Então, temos outra pergunta aqui para o Sr. Cash, que é a seguinte. Nos últimos dias, houve uma falha global na internet. Os relatórios afirmam que não se tratou de uma invasão hacker. Isso seria devido aos efeitos do 3 na Terra? Sr. Cash responde. Sim, e estamos monitorando isso. Muitos sistemas bancários foram afetados na costa leste dos Estados Unidos. O único lugar seguro será através das linhas de cabo, mas elas ainda são vulneráveis nos pontos de emergência, como os painéis de controle e servidores. Isso começou há 2 ou 3 dias, desde que vimos esse flash com o 3I no Sol. Isso aconteceu ao mesmo tempo que o flash e não foi uma coincidência. Se os campos tiverem a mesma força que o sistema de comunicação, eles serão atingidos por ele. Esperamos que quando a onda chegar, possamos absorvê-la. O novo sistema que a Fundação Cash está desenvolvendo nunca terá esse problema. Ele foi desenvolvido de forma que um transfere os campos para o outro e os compartilha. Teremos mais dessas ondas até janeiro. Pergunta para o Sr. Cash. Não muito tempo atrás você enviou uma mensagem à comunidade universal. A interação de objetos interestelares com a Terra está relacionada à sua mensagem? Se sim, você os ativou de sua localidade? Ou foi um SOS para aqueles que passavam mais perto de nós em suas excursões? Sr. Cash responde. Nada disso. Pergunta para o Sr. Cash. O que acontecerá se não abandonarmos esse hábito de matar e nos tornarmos uma raça espacial? Os robôs autônomos com almas e, portanto, inteligência de plasma serão mais valorizados que os humanos, seus criadores? Já que no universo eles sobreviverão exclusivamente com energia? Sr. Cash responde. Bem, podemos sonhar assim, é possível. Há algo que eles não estão contando a vocês sobre esses robôs. O nível atual de conhecimento usado para fabricar os robôs é puramente mecânico. O tempo e a poeira prevalecem e o robô se deteriora. O homem se repara, mas os robôs não. Você poderia construir sistemas que eles pudessem monitorar, corrigir a si mesmos e o resto. Mas então você precisaria de uma fábrica que continuasse se substituindo. Essa é a única armadilha com eles. Portanto, a humanidade sempre terá vantagem. Esses robôs não são testados em desertos, oceanos ou ilhas com sal. Eles criaram novos robôs que limpam sua casa e fazem tudo mais. E eles adicionaram IA para que ele fale com você de maneira gentil também. Mas no final das contas, foram os humanos que os criaram e eles são vulneráveis ao envelhecimento e à destruição de si mesmos. Pergunta para o Sr. Cash: como seria a cerimônia para agradecer, fazer proposta e receber orientação do Criador quando a ciência, a religião e a política se unissem? Sr. Cash responde: é uma boa imaginação. Acho que a celebração será quando o homem se tornar pacífico. No momento, uma das nações que promoveu a guerra pela paz está se voltando contra si mesmo internamente. Eles estão se destruindo de uma forma ou de outra. Cerca de 80% a 90% da estrutura de guerra americana e da Europa Ocidental depende de sistemas e materiais que vêm da China. Agora a China está se recusando a vender qualquer coisa para quem usa essas coisas como armas. Eles disseram que não venderão microchips e computadores avançados para aqueles que podem ultrapassá-los ou lutar contra eles com seus próprios materiais. Se o presidente Xi permanecer vivo, e se eles não conseguirem se livrar dele e o PCC, que é o partido da China, continuar com seu ethos, então estaremos caminhando para a paz mundial. Isso porque um homem entendeu que se ele não fornecer as ferramentas de guerra, então você não pode fazer guerra. Se a China reter os materiais de terras raras de qualquer empresa que fabrique ferramentas de guerra, então teremos paz. Quaisquer munições e armas que você tenha, como aeronaves, mísseis e o resto, é melhor você guardar, porque você não poderá obter mais. Eles nem mesmo terão os materiais para fabricar balas. Espero que o presidente Xi cumpra sua palavra e controle para onde vão as matérias-primas. Os chineses vão querer uma explicação completa sobre como você vai usar os materiais antes de vendê-las para você. Se forem usados para armas na América ou na Europa, então você não será abastecido. Vamos ver quanto tempo isso vai durar e quanta pressão eles podem suportar. Se o G6 acabar, então teremos paz mundial, porque ninguém terá material para fabricar armas. Mas, novamente, o homem sempre encontra outras maneiras de fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash: existem milhares de hectares de montanhas íngremes que eu gostaria de começar a administrar para poder reflorestar e criar um parque ecológico como santuário para animais selvagens ameaçados de extinção, além de poder produzir alimentos de um sistema de bioagrofloresta. Bom, aqui a pergunta foi interrompida no meio. Sr. Cash então diz: você precisa entender o que está envolvido em trabalhos éticos. Se decidimos alimentar a humanidade, teremos dois grandes problemas. O primeiro é que a tecnologia levará mais 1 ou 2 anos para ser concluída. E em segundo lugar, se usarmos apenas uma energia sem sabor e sem odor, teremos problemas com as emoções, que são a essência da vida. Mas se vamos primeiro alimentá-los com maçãs, tomates e o resto, então temos que remover toda a contaminação. Temos que reestruturar o sistema atual, que está cheio de contaminações. A primeira parte do nosso trabalho é criar alimentos puros como maçãs e o resto. Ao longo dos anos, todo o nitrogênio como nitritos foi para a estrutura da raiz e precisa ser retirado e eliminado. E então temos que criar um sistema que possa produzir campos de energia que sejam puros e possam ser transmitidos a todos. Por exemplo, se na estrutura de um alimento há alumínio, que não deveria estar lá, quando transmitimos a energia do plasma desse alimento, o alumínio também será transmitido com ele. Os antibióticos que foram administrados ao animal também serão transferidos com essa energia e todos que a receberem também terão os efeitos colaterais em seus corpos. A pureza dos alimentos é essencial e fundamentalmente precisa ser refeita. A Fundação Cash se comprometeu a fazer esse trabalho. Criaremos as primeiras sementes que não têm contaminação. Estabelecemos a estrutura para alcançar isso. A partir de sementes puras, podemos produzir materiais, vegetação ou qualquer outra coisa que não tenha contaminação e seja assim acessível a todos por meio da tecnologia. O problema comigo é que eu não consigo ficar parado sem fazer nada. Daqui a alguns anos, lembre-se deste workshop número 613 e um dia vocês dirão: ele sabia de algo. A maioria dos alimentos que temos há mais de 100 anos está totalmente contaminado. Não temos apenas que limpar os alimentos, mas também temos que limpar o ar, o solo e purificar a água. Começamos esse processo. Temos alguém muito malicioso sentado e ouvindo esses ensinamentos dos bastidores e ele tenta manipular as ações do McRae. Estamos de olho em você e em breve você receberá uma visita, o que lhe custará muito tempo por interferir no mercado de ações. Você pensou que era esperto, mas vamos pegá-lo. Você está marcado. Estabelecemos essa cooperação por meio da Corporação Internacional McRae para promover a produção de materiais puros e para a purificação do ar, do solo e da água, o que resultará em alimentos puros. É por isso que nos envolvemos com McRae. Quando conseguirmos impedir essa interferência nas ações de McRae, nos próximos dias, por parte desse senhor esperto, então seguiremos em frente. Estamos atrasados até que isso seja resolvido pelas autoridades dos Estados Unidos. Então seguiremos na direção e faremos o que temos que fazer. Porque não podemos permitir que viciados em drogas atuem nos bastidores da Fundação Cash. Então veremos os programas que traçamos para os próximos 2 ou 3 anos, seguindo em frente. A chuva também nos contamina. O ar que respiramos, a água que bebemos e os alimentos que comemos estão todos contaminados. Temos o processo para limpar tudo. Não precisamos fazer muito. Só precisamos criar um lote que usaremos como base no sistema de comunicação Rede Uma Nação para entregar isso. Ainda precisamos de mais 4 ou 5 milhões de dólares para que essas unidades sejam concluídas, pelo menos para a fase inferior, que irá sustentar, manter e então compartilhar todas as necessidades da humanidade. Pode levar 2 anos para alcançar isso. Se você puder doar ou investir alguns milhões na compra desses sistemas, isso ajudará. Precisamos de ajuda. Em novembro, aqueles que foram fundamentais para fraudar a Fundação Cash, nossos ativos principais, que foram alocados para esse fim, estarão no tribunal. Se recuperarmos algo, isso será destinado a esse processo. O que deveria ter sido feito, será feito de uma maneira diferente agora. Pergunta para o Sr. Cash. Quando o gerador de plasma estará disponível para venda? Sr. Cash responde. Estamos trabalhando nisso. Será de uma maneira diferente. O problema conosco é que continuamos avançando a tecnologia para a próxima etapa. Na segunda parte das unidades Rede Uma Nação, estamos tentando introduzir a geração de energia, então a unidade não precisará ser conectada a uma fonte de alimentação externa. Isso se traduzirá em um gerador de plasma. A velocidade com que os buscadores de conhecimento de nossa equipe estão compreendendo a tecnologia está ficando tão rápida que em breve seremos capazes de fazer isso. Em outubro passado, estávamos prontos para fazer a mudança quando algo aconteceu. Algo interferiu em nosso trabalho no início deste ano. Quando estávamos trabalhando no gerador de plasma, ocorreu um incidente muito grave e tivemos sorte de ninguém ter morrido. Não teve nada a ver com esse lado, mas o que perdemos nos atrasou e tivemos que nos reestruturar. Isso não acontecerá com o sistema de plasma. O problema foi com os sistemas auxiliares que fornecem esse material. Vamos testar isso novamente este ano, mas de uma maneira diferente. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores da Fundação Cash. Estamos evoluindo muitas coisas de uma maneira muito profunda. Esse incidente atrasou muito o nosso trabalho. Talvez leve mais 6 meses. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento diz que vê fios luminosos multicoloridos de raios cósmicos durante esses ensinamentos quando os sistemas estão ligados nos bastidores. Ele pergunta, os raios cósmicos que recebemos se acumulam com o tempo? Também recebemos os workshops anteriores também? Sr. Cash responde, produzimos continuamente materiais de raios cósmicos para diferentes fins e eles têm condições diferentes. Depende do que você vê. Eu expliquei antes que a fisicalidade do homem contém apenas todos os elementos aqui deste planeta, mas a alma do homem ela contém todos os elementos de todo o universo, e a fisicalidade não é nenhuma fração disso. Você vê diferentes forças de campo de acordo com seu intelecto e nível de força de campo do que é visível para você. Pode não ser visível para outros, depende do seu espectro, mas o espectro completo está aberto para os outros. Estamos sempre nos esforçando para criar ou conectar os raios cósmicos de diferentes forças. O branco ou o branco transparente é o supremo. O ouro não é o supremo. Pensamos nisso porque o homem ama o ouro. O ouro ele estava nas imagens do sol, mas é sempre a cor branca, é a cor do sol. Essa é a cor do plasma. Os aditivos são que mudam as cores. É como quando você coloca um pequeno ponto em um diamante e ele muda a cor do diamante, mas o resto é carbono. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia descrever como a gravidade é formada a partir da interação dos campos? Sr. Cash, aqui o Rick, na verdade, ele mostra o vídeo de 2 campos no espaço interagindo para se tornarem um plasma. Esse vídeo ele resume tudo o que você precisa saber sobre o plasma se você o entender. Mas há uma parte faltando nesse vídeo, porque novamente ele foi feito em uma única direção. Aqui o Rick diz, isso gera automaticamente os campos gravitacionais? Porque nós só vemos os campos magnéticos. Ou o que você estava apontando que não está correto no vídeo? Sr. Cash responde. Estou apenas tentando encontrar uma maneira de ajudar vocês a entender a diferença entre a gravidade e os campos magnéticos. É como uma pedra que você joga para o alto e ela volta para baixo. É só isso. A maneira como a energia cinética se transforma em energia de diferença potencial no estado da matéria é a mesma coisa que acontece nos campos do estado da energia da matéria. Passamos de um para o outro, e se fizermos isso corretamente, podemos voltar. É isso que acontece quando você muda o magnético para o gravitacional. Mas existe uma regra de conservação de energia no estado da matéria e uma regra de conservação dos campos magnéticos no plasma. No final, tudo fica sempre equilibrado. Algumas partes são controladas localmente, outras são controladas centralmente e outras ainda são controladas pelo que eu chamo de centro de massa. Fora isso, é exatamente igual ao estado da matéria. O que você faz no gravitacional, você ganha no magnético. E ao mesmo tempo, um ou outro pode ser adicionado. Isso é igual ao que acontece com as energias cinética e potencial. Se você compreende energia cinética e energia potencial, então você pode entender como a tensão se transforma em corrente. Então você pode entender o trabalho da gravidade e do magnético. Eles são todos a mesma coisa. Isso ficou totalmente confuso porque muitos cozinheiros na cozinha estragam o caldo. Isso significa que muitos cientistas tentaram explicar a mesma coisa de maneira diferente e todos nós ficamos confusos sem saber onde estamos. Não há diferença entre o gravitacional e magnético, assim como não há diferença entre tensão e corrente, ou energia cinética e potencial. Até você entender isso, nada fará sentido. Uma das agências espaciais mostrou um vídeo nas últimas horas do 3i. Isso é o que escrevemos nos livros 1, 2 e 3. Mas eu gostaria de seguir o livro 2 aqui no momento. É um plasma cilíndrico esférico. Temos que esperar e ver o que observamos quando o 3i aparecer mais perto de nós. O mais engraçado é que podemos ver colinas, montanhas, vales e oceanos dos sistemas planetários no nosso sistema solar. Mas não podemos ver a superfície do 3i com muita precisão, mesmo que ele esteja muito mais perto do que os planetas. O 3i, ele tem uma pele hexagonal, o que significa que é uma forma de vida. Isso tem a ver com os campos gravitacionais e magnéticos. Um dos sinais do 3i mostra que é um sistema de alma com uma estrutura e pode repetir isso, então significa que é uma forma de vida inteligente ele. O 3i tem uma pele hexagonal como a que temos em nosso corpo, mas em diferentes tamanhos, posições e tudo mais. Ele se protege com a pele que criou para si mesmo. Ele aprendeu a converter sua energia em estado de matéria, mas ao mesmo tempo mantê-la durante as viagens em alta velocidade no espaço para que a pele não se solte. Nosso cientista não consegue explicar isso. O 3i ele converte continuamente o campo magnético no campo gravitacional. Esse sistema ele tem milhares e milhares de reatores de plasma em miniatura, o que cria assim essa condição. É como os microchips em nossos bolsos, em nossos telefones. Eles são reatores em miniatura e todos produzem energia em determinado ponto de uma determinada maneira. Leia a segunda patente da Fundação Cash. Se você entender isso como estado de energia, então você entenderá completamente como o magnético e o gravitacional funcionam. Brincando com isso, você pode viajar a velocidade da luz no magnético e no gravitacional. O magnético vai embora e o gravitacional vem em sua direção. É como estar debaixo de um penhasco observando uma cachoeira. A água vem até você e depois vai embora. É como quando somos puxados pelo planeta sem nenhum fio preso em nós. Chamamos isso de gravidade. É tudo a mesma coisa. Você precisa entender que você é o sistema e o ambiente gira em torno do seu sistema, e não no de ninguém mais. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos explicou como as almas são criadas, mas na filosofia oriental eles acreditam que quando as pessoas morrem, elas reencarnam, e algumas até têm memórias de vidas passadas e assim por diante. Você pode explicar esse dilema? Qual é a verdade? A reencarnação é real? Se for, qual é a porcentagem de almas que reencarnam? Se não for, o que realmente acontece? Sr. Cash responde. É o RNA, e o resto é tudo conversa. Se você entende o RNA e o DNA em relação à fisicalidade do homem, que ele carrega memórias, então você diz que reencarna. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash está falando sobre o corpo físico, mas como o RNA e o DNA físico é transferido? Bom, continuando. As almas também carregam informações. Assim como temos a memória em nosso RNA, há uma memória na alma do homem. A diferença é que a alma do homem carrega a memória do universo. É por isso que quando você sonha, você pode dizer qual parte da sua vida está conectada a ele. Se estiver conectado ao RNA, então é um sonho físico. De certa forma, é parte do mesmo, depende de como você analisa. Pode ser analisado através do conhecimento da alma do homem, alma da fisicalidade ou fisicalidade como parte do seu DNA. Ou será que são? Bom, através disso você pode entender a que seu sonho está conectado. Não é que você apenas carregue a memória do lado físico, você também carrega a memória do lado da alma. É assim que a alma se lembra e sabe das coisas. Mas com sua vida física, você se lembra de sua mãe, seu avô e talvez milhares de pessoas diferentes. Com a alma você está conectado a todo o mundo da criação. É simples assim. Quando você analisar o seu sonho, veja se ele está relacionado ao que você conversou recentemente. Você conversou sobre o seu gato ontem, naquela noite você sonhou com ele? Sonhamos em ir a algum lugar que nos afetará, e isso se torna realidade, e você realmente vai a esse lugar? Esses sonhos têm a ver com a alma da fisicalidade. Então há aqueles sonhos que trazem a essência da paz. Esses sonhos são da alma. Se você se compreende, então você pode compreender o que é. Você tem que compreender a posição da fisicalidade. O que isso lhe traz fisicamente? Por quê? Sonhamos de maneira diferente à medida que crescemos em diferentes idades da vida. É de acordo com o conhecimento que colocamos em nós mesmos. Quando somos crianças, sonhamos de maneira diferente do que quando somos adultos, porque trazemos as memórias de como crescemos até a idade adulta. Quando ficamos mais velhos, fazemos isso. Esses são da fisicalidade. Passamos por estágios e sonhamos através de nosso DNA e RNA. Existem tipos de sonhos que não podíamos ter quando éramos mais jovens. É assim que está estruturado. Bom, algo que eu gostaria de explicar que se relaciona com muitos buscadores de conhecimento e afeta alguns de nossos amigos. Muitos de vocês trabalham com e para a Fundação Cash e gostaríamos de ajudá-los a entender sobre o seu corpo e como ele funciona. Não importa se você é jovem, de meia idade ou mais velho, ainda assim você é afetado por isso. Nós acostumamos a viver uma vida da mesma forma que nossos pais e avós vivem. Eles nos passaram seu modo de vida. Nossa vida no corpo humano é realizada através dos três elementos da Terra, os alimentos que comemos, o ar que respiramos e a água que bebemos. Todos esses elementos desempenham um papel importante em como vivemos fisicamente e como nosso corpo físico é criado. Nosso corpo tem tecidos musculares e as três camadas da pele. Se conseguirmos entender como tudo isso funciona em conjunto e se conseguirmos encontrar um equilíbrio, podemos viver 1000 anos sem dor. Mas temos que entender sua estrutura. Só porque envelhecemos não significa que temos que sofrer e que vamos perder. Temos que entender o processo da vida, como ela surgiu, como somos e como seremos. Quando éramos jovens, podíamos comer qualquer coisa, como carne, raízes, vegetais, nozes e tudo mais, sem perceber. Mas devemos tentar entender o que os diferentes alimentos fazem por nós, qual é a sua finalidade no corpo e como funcionam. Parece que temos apenas um músculo no braço, mas na verdade existem 3 ou 4 camadas de músculo e cada camada tem uma finalidade. E isso está relacionado à dor que as pessoas sentem nas costas, também à incapacidade de andar e às dores de cabeça. Está na moda hoje em dia as pessoas irem a academias e fazer exercícios de alta velocidade, correr e tudo mais. Mas ainda não aprendemos a criar um sistema homogêneo para nós mesmos que cuide todo o corpo. Precisamos pensar sobre como comemos, bebemos, cuidamos de nossos corpos e no que nos envolvemos emocionalmente. Uma vida saudável deve incluir os sistemas físico, emocional e energético do corpo. Se encontrarmos um equilíbrio e soubermos como controlar isso, poderemos viver por muitos anos. Mas se algum deles for perturbado, teremos problemas. Precisamos ter consciência, mas também é preciso fazer isso da maneira correta. Uma parte essencial desse processo é o físico. Mas mesmo que mantenhamos o corpo físico ativo e se regenerando, ainda precisamos cuidar de nossas emoções e do que comemos. Podemos mudar esses hábitos gradualmente. Se um deles estiver errado não entendemos o porquê, então teremos todos os tipos de problemas e quando um vai, os outros seguem. Quando éramos jovens, comíamos de tudo, mas não sentíamos dor e nem tínhamos problemas, porque o corpo ele se regenera rapidamente. O tecido muscular se regenera muito rápido. Se um músculo é danificado com um pouco de exercício, em alguns dias e com um pouco de medicamento, ele se regenera e voltamos a andar. Mas isso não acontece quando chegamos aos 40, 50 anos de idade, com certeza não acontece quando chegamos aos 60, 90 anos. Isso ocorre porque o corpo ele não produz os materiais necessários para sustentar a estrutura óssea e porque estamos comendo os alimentos errados e consumindo energia errada. Mesmo que você vá à academia e se exercite o tempo todo, se parar, tudo desmorona. O corpo ele tem 3 camadas de músculos e um músculo ou no osso. A mais importante dessas camadas fica embaixo, próximo ao osso, e não precisa de exercícios. Mantemos os músculos externos em forma, portanto é preciso entender isso. Se mantivermos esse pequeno músculo próximo ao osso em bom estado, não teremos pressão alta, diabetes e com certeza teremos uma vida confortável e sem dores. À medida que nossa idade aumenta e vemos as coisas se deteriorando e vamos envelhecendo rapidamente, é porque não temos vivido da maneira correta. Você pode ter uma vida sem dores de uma maneira muito simples. Existem exercícios com movimentos simples que você pode usar para corrigir os músculos menores que estão por baixo dos maiores. Os músculos podem ser ativos e podem se regenerar. Se o seu tecido muscular não se regenerar, você está praticamente incapacitado sem conseguir sair da cadeira e andar. Aprenda a exercitar esses músculos pequenos e finos que estão por baixo do grupo de músculos. E então tenha cuidado com o que você come. Como que for apropriado para as suas circunstâncias. Quando você é jovem, você pode comer carne ou resto e construir os músculos externos por cima. A ciência diz que as fibras constroem músculos, mas não criam proteínas. O Sr. Cash diz que os tecidos musculares só são criados por proteínas. Quando você está na meia-idade, depois de 50 anos, você ainda pode comer algumas proteínas, mas deve prestar atenção ao tipo de proteína. Descubra o que cada carne faz. Por exemplo, o peixe ele faz isso ao corpo, o frango e a carne bovina fazem aquilo. Quando você passar dos 60 anos, tente comer alimentos que geram fibras, como vegetais e grãos, pois eles são mais finos, mais rápidos e têm a absorção de energia correta. Ovos e carnes não fazem isso. Você pode comer o quanto quiser e ainda assim ficará frágil, terá dores e tudo mais. Eles criam mais inflamação no seu corpo. Quando você fica mais velho, os vegetais se tornam mais importantes do que as proteínas na construção dos músculos. Os vegetais corretos estabelecem uma boa base com os músculos menores internos para construir os maiores por cima. Se você consertar a base, os músculos minúsculos internos manterão os músculos maiores na pele regenerados. Assim como você precisa construir os músculos grandes quando é jovem, você precisa construir os músculos menores internos quando envelhece. Faça sua própria pesquisa sobre isso, estou apenas aqui dando algumas dicas de onde procurar. Descubra o que é adequado para você e entenda como viver uma vida sem dor quando envelhecer. Assim, você não precisará cair e quebrar facilmente o quadril como acontece com muitos idosos. Isso não acontecerá se você entender como exercitar os músculos da maneira certa e não deixá-los morrer. Você precisa comer os alimentos certos para a sua idade. Depois de 50 anos, o corpo ele não absorve tanta proteína, então procure o que lhe dá proteína com fibras que regeneram os músculos menores internos de que você precisa na velhice. Se esses tecidos musculares menores não forem cuidados, eles podem causar hipertensão, diabetes e tudo mais. Então pesquise como se exercitar. Quando você tem mais de 50 anos, precisa cuidar do conjunto de músculos dos quadris que conectam as pernas dos quadris à parte superior do corpo. Assim você poderá andar reto sem dor e não ficará curvado como os idosos. Esses são músculos minúsculos dentro do grupo maior de músculos próximos ao osso e sem eles você perde a mobilidade. Você só precisa exercitá-los de 5 a 10 minutos por dia para mantê-los em uma condição ativa. Assim você terá uma vida sem dor. Ser ativo ajuda a manter essas fibras musculares inferiores que podem causar inflamação. Tentaremos introduzir ganchos que ajudarão com isso em um futuro muito próximo. Talvez o chamemos de material energético para o envelhecimento. Por enquanto, queremos que você comece a pensar sobre isso. Podemos ajudá-lo com isso através das unidades Rede Humanação quando elas estiverem disponíveis. Podemos alimentá-lo com isso. Não será um milagre, porque fizemos toda a pesquisa científica. Mas até chegarmos a esse ponto, você precisa aprender a cuidar de si mesmo. Preste atenção à maneira como você anda, se levanta e se inclina para frente, porque esses músculos e seus quadris estão puxando. Então tudo é como uma cortina, eles tremem quando você os puxa. Há um conjunto de músculos nos quadris e nas costas que mantém você ereto e dá força às pernas, que precisa ser alongado e exercitado esse músculo. Quando envelhecemos, ficamos mais sentados e não alongamos esses músculos. Então esses músculos se deterioram e desaparecem. Então você terá dificuldade para se levantar de uma cadeira. Pequenos exercícios e pequenas mudanças de alimentação podem mudar a sua vida. Há muitos buscadores na Fundação Cash com essas dores e problemas. Isso ocorre porque não aprendemos como nosso corpo foi criado, como ele é montado e como funciona. Se você aprender, você pode viver uma vida ativa e sem dor até uma semana antes de morrer. Porque a morte ela ocorre quando muitas coisas não funcionam mais, mas pelo menos você não precisa sofrer com dor. Se você tem mais de 50 anos, é bom comer aqueles vegetais pequenos que criam esses músculos quando eles são danificados e os ajudam a manter a sua elasticidade. Vá à internet e aprenda quais exercícios fazer. Eles são muito sutis, sem muito movimento, e então você pode fazê-los na cama ou na cadeira. Quando você exercita esses pequenos músculos de baixo, isso fortalece os outros músculos de cima. Quando esses músculos fundamentais por baixo estão errados, sentimos dor nos músculos por cima e não conseguimos andar, entre outras coisas. Então, como você muda sua posição de flexão, os parâmetros do sistema digestivo e a força do campo também mudam, e você não consegue digerir certos alimentos também por isso. Isso leva a um ciclo de dor, sofrimento e tudo mais. Se você cuidar disso, não precisará sofrer. Tente estudar e encontrar as informações. Isso também será bom para os jovens criarem uma boa base em suas vidas para cuidar de sua estrutura óssea. Os pequenos músculos são a base para os músculos maiores na parte superior, e 90% das dores durante sua vida vem desses pequenos músculos. Os quiropratas eles não ensinam isso, porque assim você não voltaria para mais tratamentos e eles não ganhariam dinheiro. O mesmo acontece com os médicos. Faça você mesmo a pesquisa e procure esses músculos especiais nas suas costas, que vão da extremidade da coluna até os quadris. Esses são os mais importantes, mas não é necessário fazer exercícios, e você pode viver uma vida sem dor e o resto. Aprenda sobre os alimentos certos para você comer e aqueles que têm fibras que reparam os tecidos musculares e também mude suas emoções e comece um novo ciclo de vida. Coisas muito simples podem mudar muito. Espero que você encontre a paz física e emocional e de todas as outras formas. Espero que no final deste ano todos nós ainda estejamos aqui e veremos o que o novo ano nos reserva com nossos amigos do espaço. Muito obrigado. Fim do Índice Rápido, Workshop 613.